Em nome de Jesus, nos permita rezar. Pai, nós te agradecemos por acordar essa manhã. Agradecemos por nos cercar com anjos da guarda enquanto dormimos. Agradecemos por acordar nossa família, amigos e amados também. Mantenha-nos seguros. Agradecemos por acordar nossos inimigos nesse dia, Pai. Por eles serem seus filhos como nós somos. Senhor, eu, João Batista da Silva Filho, peço por Jean Davi Friede Candalavit. E rezo para que ele continue como um filho seu, que ele continue na sua graça, que ele continue com suas bênçãos e que você abençoe tantos outros em nome de Jesus. Rezamos para que qualquer obstáculo que o diabo planeja para tomar nosso caminho seja removido em nome de Jesus, Pai. Todo espírito, tudo que vier contra nós agora, Pai. Todo espírito de vício, todo espírito da raiva, todo espírito de ciúme, todo espírito de decepção, todo espírito de ganância, todo espírito de inveja, todo espírito de luxúria. Vamos contra isso agora mesmo, em nome de Jesus, Pai. Nos permita dizer: diabo, nos te expulsamos em nome de Jesus. Diabo, nos te expulsamos em nome de Jesus. Diabo, nos te expulsamos em nome de Jesus. Diabo, nos te expulsamos em nome de Jesus. Diabo, nos te expulsamos em nome de Jesus. Diabo,